Você já sabe como é o teu lugar. Volta pra cá. Volta todo dia. Vem se alimentar. Vem beber das minhas águas vivas. Volta pra cá. Esse é o seu lugar. Pra depois sair, sair, sair e trabalhar. Este mergulho profundo, este lugar exclusivo para aqueles que têm em ti a sua morada, a sua habitação. Esse é o nosso endereço. Tu és o nosso endereço, Senhor. Fez o Senhor a minha casa. Mas vamos, vamos aos gadarenos. Antes de ir trabalhar, será que você pode tomar mais um pouquinho dessas águas? Será que você pode comer mais um pouquinho do pão da sua presença? Receba.